Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, olá, ouvintes! Muito bom dia para todos! Ou quer dizer, boa tarde. Desculpem, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição dos Escolhos do Escolho Eu. Comigo está o Sr. Amílcar Alhadas. Ora, muito, muito boa noite. Senhoras e senhores, meninos e meninas, bem-vindos ao Ciclo Cardinal. O palhaço já apresentou este programa, agora segue-se o urso. Faz lá um som de qualquer coisa. Ai não, isso é um porco. Mas bem, vá lá, faz o teu resumo da semana deste dia. Sabes que falamos hoje? É, sei. Ah, está bem. Já dei os parabéns a um deles. O meu primo oculista. Já dei os parabéns ao professor. Faz 15. Ao professor? Sim. Ah, pois é, o professor também faz anos. Pois faz, professor. O seu professor faz 15. Faz 15 anos. Está bem. Porque é por si mesmo. Mais burro. As pessoas a partir dos 40 e 50 não se trocam os números da idade. Ah, pois. Por isso é que eu digo que tenho 68. Percebes? Ah, pois. Portanto, eu tenho 36. Entendeste? Percebi. É isso tudo. É verdade. Faz lá o teu resumo da semana para ficar sobre alguma coisa. Olha, o meu resumo da semana. Olha, foi uma semana em que fiquei triste, sabes? Oh, caraças. É. Contar menos tudo para em par. Ah, tá, pois foi ontem. Por acaso, fiquei mesmo triste, pronto, porque... E eu, quando voltar ao trabalho, vou sentir logo a diferença, não tenho a minha coisa. Vá, estás mesmo cheio de calor. Continua. Não, é sério, por acaso, fiquei mesmo com pena, pronto, mas tem de ser. O que tem de ser tem muita força, diz o povo, e com razão. Apressem essas guitarras, porque a seguir vem uma nova canção. Pronto, e é isso. Depois também, ao mesmo tempo, digamos que isto hoje também, de parte também, enfim, já foi publicado na página, também está assim um bocadinho vá. Pronto, e eu não gosto de deixar os ouvintes, digamos, sem programação, não é? E pronto, e é assim. Pronto, foi uma semana assim, digamos, emocionais mais carregada, vou chamar assim. Ah, pumba! A ver se não fazes nada. Foi uma semana mais carregada. Mas foi uma semana positiva. Então, ah, ficamos inclusive a saber, não é? Ficamos inclusive a saber. Quer dizer, se calhar tu ainda não sabes, não vais à página. Pois não. Mas. Temos... Não sei ir à página. Como é que vai? Sim. Pois. Que temos uma nova locutora. Temos uma nova locutora. Duas, então. Porquê? Já disseste duas vezes, temos uma nova locutora. Ah, tens duas novas locutoras. Pois é, verdade. Ah. Pronto, é a Juliana, que irá então a partir da próxima quarta-feira fazer mais um programa, quer dizer, um programa que por acaso é uma realização da muito esperada na Antena Web, que é o Arte e Cultura. Já para não falar, porque também ficamos a saber que vamos ter aqui mais um DJ, Mr. D. Portanto, foi uma semana positiva, apesar de carregada, até pelo término de par em par, enfim, foi mesmo mais por aí, mas pronto, foi uma semana positiva. Muito bem. Nós hoje abrimos, aqui o Oscar não sabe, mas depois na montagem eu. Hoje abrimos com um bocado do Americana juntamente com o Sultans of Swing, que foi aquele que o Oscar falhou na semana passada. Por acaso já sabia. Pois, o Oscar. Na montagem havia ali uma parte que era para dar o exemplo do porquê escolher a Americana dos Offspring, que eu escolhi. E agora cortas esta palhaçada que eu estou para aqui a dizer e pões o som do vídeo do YouTube. Não é preciso comentários, pois não. Não é preciso mais comentários. É. Como é que era o fim? Ali que dizias comentários. De resto, está tudo como dantes. É isso, de resto, está tudo como dantes. E então juntamos a Americana e Sultans of Swing para exemplificar o porquê de eu ter escolhido a Americana. Juntei o pum, pum, pum, pum, pum, pum, pac, pac, pac, ao início dos Dire Straits 1973, acho eu. Pronto, já está corrigida a coisa. Fala lá da tua primeira escolha, que é aquela que eu já não lembro qual é. Não é Ora... Não Vais Andar aos Pontapés, também não é Ermelinda. Não, é 17 anos. É isso, Os Capitães. A música dos Capitães da Areia. Olha, eu vou dizer porque é que eu escolhi. Aliás, eu não posso ser os motivos todos porque eu tenho imensos motivos. Cada ideia até posso dizer, acho que ainda vou ter. Então diz. Exatamente, ok. Então é assim, exatamente. Pronto, o primeiro motivo foi, digamos, sabes que este disco ainda não está à venda. Este disco, portanto, foi-nos enviado pela própria produção da banda, que contou com a Antena Web para a promoção do grupo. Mas nós somos os primeiros, o primeiro órgão de comunicação social, isto, palavras do Capitão Pedro, a entrevistar os Capitães da Areia. É um orgulho. É o primeiro disco? É. É o primeiro disco. Depois, olha, foi uma, por acaso, na altura em que escolhi, eu vou dizer o motivo pelo qual escolhi primeiro, porque eu já escolhi isto no dia 19 de outubro, nem sequer sabia que tinha sido há tanto tempo, mas pronto, digo também o porquê no final, mas fiquei também a saber uma coisa, é que... Deixa para lá. Digamos que... nós fomos agora aqui para dentro, fomos o primeiro órgão de comunicação social. Era aí que eu ia chegar. Sabes que quando eu realizei a entrevista foi interessante porque, digamos, todas as respostas, e é uma coisa que os ouvintes vão poder ouvir na próxima semana. Estás a ouvir coisas do Egito? Eu ando. Mas porquê? Que apareceu aqui, continua. Pronto, mas digamos que eu, pronto, todas as perguntas que eu fiz saíram ao contrário, ou seja, a resposta não quer aquela que à partida se está à espera. O que é bom. Foi uma entrevista que, por acaso, confesso que gostei bastante de realizar. Passou ontem? Não, vai passar na próxima semana. Quem é que foi ontem? Ontem foram os Fingertips, ou melhor, foi o Jorge Gomes dos Fingertips. Eu, por acaso, digo uma coisa. Como ela acha que eu gosto de todas as entrevistas que faço. Porque é gratificante ver que os artistas nos dedicam tempo, a mim e aos ouvintes também. Isso é gratificante, mas confesso que ultimamente tenho vestido entrevistas muito interessantes. Ontem realizei uma que durou quase 37 minutos. Epa! É verdade. E muito interessante também. Com muito conteúdo. Depois em off-te eu digo-te... Em oferta. Porque eu não posso dizer aos ouvintes já, não é? Só posso dizer aos ouvintes na próxima semana. Mas pronto. O motivo mesmo pelo qual escolhi esta música na altura foi pelos... Não disseste na altura? Sim. Não, foi pelos 17 anos. Que é como se chama a música. Ora, 17 anos. E porquê? Bem, esta idade reporta-me não à minha idade, mas à idade da minha história de amor, digamos assim. Da pessoa com quem estava na altura. Isto lá vão X anos. Então, mas a música é de agora? Tá, a música é de agora. Mas a pessoa fala dos seus 17, dos 17 anos da rapariga, de quem ela gosta, e que para ele ela vai ter sempre 17 anos. Por muito tempo. Ela tem apenas 15 anos de idade. Não, porque é de 17. Ela tem apenas 17 anos de idade. Sim, continua aos 17. Pronto. Então, o que é que estás a fazer? Eu cá sei! Pronto, e então é esse o motivo principal pelo qual escolhi a música, é mesmo pela letra, porque a letra reporta-me muito aos 17 anos do meu primeiro amor. Pronto. E é assim, foi esse o motivo. Está feito? Tá. Então está bem, vamos embora. Vamos lá à música então. Ora, então, os Capitães da Areia. Com o tema 17 anos. Estava vazia e a minha... 17 anos para sempre o meu par nessa pista infinita. O refrão não vai parar para sempre. 17 anos para sempre o meu par nessa pista infinita. Em quem vai votar nos seus colegas da casa? Olha, vou votar no Miguel. E porquê? Diga lá porquê, que nós queremos saber. Porquê? Porque é assim, digamos, o elemento de quem está no fundo mais longe. Pronto, é mal falo com ele, mal. Pronto, já é por aí. O segundo nomeado vai ser o Mil Caralhadas. Porquê? Diga lá. Fez-lhe mal? Porque o Amilcar diz muitas alhadas e não gosto de coisas assim feias. Pronto, e então é por ele, é por isso que eu acabo no... E por causa de... Ai, como é que dizia a outra no ano passado? Como é que os gases, a flutulência ou flautulência, como é que ela dizia? Hã? Pois foi um dos motivos, uma vez que acabou uma que nomeou a outra. Pois, entendi. Foi, é verdade. Então é bom nomear também por isso, para meter nojo, pronto. Muito bem. Tens de pôr um pin em cima de nojo, senão é urgente, não vale a pena. Muito bem, pois. Os nomeados, nós sabemos que eu ia falar, é para amanhã. Ah, eu pensei que fosse para a casa dos segredos. É para amanhã, não faças hoje. Porque amanhã terá a edição número não sei quantas dos MTV Music Awards, desta vez na Irlanda do Norte, na sua capital Belfast. E então, tal como eu disse na semana passada, que aqui eu tenho certeza que vocês já não se lembraram do que é bom, nós hoje vamos fazer um joguinho. Vamos escolher os nossos vencedores. Para a semana estamos cá para saber quantos é que mais acertaram mais coisas. Vamos começar pela melhor música, pode ser assim logo assim para começar. Nomeados: Adele e Rolling in the Deep, Bruno Mars e Grenade, Jennifer Lopez com Pitbull on the Floor, Katy Perry Firework e Lady Gaga Born This Way. A mim já sabes o que é que eu escolhi. Pois, olha, para mim, eu escolhi a da Jennifer Lopez, mas já sei quem é a Adele. É? Só as vezes que ela passou na MTV na Vida Pessoa. E na Vida Pessoa, agora parece encontrar-se com ele. Pois, vai ganhar na Adele, vais ver. Para mim, também é verdade que para ter o On The Floor, foi copiar dos outros. Não, mas conseguiram uma coisa que é difícil. Fazer uma versão com sucesso e com jeito, ainda assim. Mas pronto, mas talvez a Rolling in the Deep tenha mesmo de facto mais melodia, seja mais elaborada, seja... Sabes quem é que está com a carreira em risco? Sabes? Isto também é o que as revistas dizem. Caraças. A Rihanna. Vai ser operada às cordas vocais. Sabes que eu por acaso, quando vi a notícia de que ela tinha cancelado o concerto na Suécia e tinha publicado uma fotografia com soro. Sim. Com o seu no braço e falou na gripe, eu sinceramente não acreditei. Na altura pareceu-me que era uma coisa mais grave do que uma gripe. Quer dizer, uma gripe assim com soro, está bem, pode acontecer. Mas não é tão frequente. Nem olhas para a fotografia e pensar, isso não é só isto, não foi? Não olhei porque é lógico, não posso olhar, mas foi algo do género. Foi assim que eu vi, tal fotografia com... Ah, e tal, com o soro no braço. Isto é mais grave, de certeza, e eles não querem a dizer para já. Mas olha que não me surpreende nada, porque ela tem... Tem o quê? Como é que explicar? Nota-se que ela tem cordas vocais frágeis. Ah, é? É. Como é que notas isso? Por acaso, é uma coisa que eu já tinha reparado há muito tempo. E ela, se sabia disso, descuidou-se. Porque ela, ao cantar... Aliás, e daí não sei se has de reparar uma coisa muito interessante. Has de reparar que, à exceção do Only Girl in the World, os temas mais recentes que ela foi lançando, os singles que ela foi lançando, todos eles são em tons cada vez mais baixos. Especialmente este Cheers Drink to Death, em que ela já não levanta tanto a voz, como por exemplo no Only Girl in the World. Ou se quisermos recuar um bocadinho mais para trás, o Unfaithful, por exemplo. Ou Please Don't Stop the Music. Há alguns em que ela especialmente neste She's Drink to Death, mas ela... pronto, e mesmo também há outra coisa, que é... Ela, ultimamente, pronto, isto agora também está um bocado na moda, mas já dá para especular. Ela de repente, se tu reparas, ela de repente começou a fazer uma série de parcerias. Já não cantou a solo, já não era a personagem principal sozinha das músicas. Quer dizer, a Rihanna, que não é como a Pitbull, que a Rihanna, só aparece quando é. A Rihanna, que sempre teve uma carreira, digamos, a solo, a solo mesmo, de repente começa a aparecer todos os singles dela, não é? Mesmo aquele grito do IE, já foi aproveitado da Avril Lavigne, não é dela. Mas mais até do que isso, ela de repente começou a aparecer com o Calvin Harris, com a Nicki Minaj, com os Coldplay. Não quer dizer que isso seja obrigatoriamente sinal alguma coisa, mas tudo junto, o facto de ela de repente ter começado, mesmo no próprio CD, ela baixa o tom das músicas, já não canta tão alto. E eu acho que ela já se deveria ter apercebido antes, mas exatamente foi-se descuidando, porque os artistas são assim de excessos. E a verdade é que a Rihanna tem motivos para ter excessos, porque ela tem uma voz fantástica e depois uma... Pronto, canta bem. Já não cantou bem. Havia alturas que ela, quando ela cantava Unfaithful, parecia que ia morrer afogada, coitada da rapariga. Mas habituou-se a conjugar a respiração... habituou-se a conjugar a respiração com o movimento do corpo e... Movimento do corpo. Sim. Pronto, para ti ganhava a Jennifer Lopez on the floor com o Pitbull, para mim ganhava a tua irmã Stefania Germanotta e mas vamos registrar como a Adele. Não, por meio que tu disseste, é o que tu disseste, acabou, Jennifer Lopez, acabou. Pronto. Para mim é Gaga, Born This Way. Está bem? Está bem. Melhor artista ao vivo, como nomeados temos Coldplay, Foo Fighters, Katy Perry, Lady Gaga e Red Hot Chili Peppers. Para mim também é mesmo. Germanotta. Lady Gaga. Coldplay, Foo Fighters, Katy Perry e Red Hot Pepper Chili. Eu acho que talvez mesmo a Lady Gaga pela interação que ela... Muito bem, aqui concordamos. Pela interação que ela gera com o público. Os Coldplay talvez, mas a Lady Melhor Gaga... artista pop. Britney Spears, Justin Bieber, Katy Perry, Lady Gaga e Rihanna. Rihanna. Ei. Para mim parece-me ser Rihanna. Para mim o novo é Gaga, é Gaga. Por isso, para já 3-0 para a Gaga. Mas a Gaga agora não é pop, agora é mais dance. Olha, vou-te contar uma coisa. Está aqui o Justin Bieber. Esta semana vi um programa em que... Sabes aquela ideia que tu falaste depois de ouvir a Gaga tocar piano e... mudar a ideia sobre ela? Sim. Eu mudei a ideia sobre o Justin Bieber depois de ter visto o que esta semana. O rapaz não é só o centro de loucura das adolescentes. O rapaz, para já, pareceu-me... Vi uma coisa prolongada sobre ele. Pareceu-me um rapaz humilde. Não é daqueles que têm a mania que é sobre um. Toca piano, toca bateria. Está fora francês. O homem lê e tal. Parece a opinião sobre o rapaz. Olha, estamos aqui numa situação muito engraçada. Que eu sei o nome da música e não sei quem é que canta. Tu falaste na história dos 17 anos. Olha aqui na vitória. Falaste a história dos 17 anos e eu comecei a cantar logo. Ela tem apenas 15 anos de idade. Sabe quem é essa música? Não. Pois, eu em casa sei. E não. Mas não interessa. Isto faz-me reportar. Vou responder mais dentro do género da história do que da história que contaste, do que da música. Faz-me reportar aos meus tempos de faculdade. Quando tinhas 17 anos. Estranho. Oh burro, posso falar? Não. Ah, e para pode. Já não é 17, vamos ouvir, é 15. É 15. Porque eu tinha 15 quando andava na faculdade. Quando eu... Lembro perfeitamente, estava na conversa com um amigo durante uma aula e ele deu sempre com a cabeça dele. Era o único, o rapaz mais tolo do Rio na faculdade. Rapaz, tu estás para aí, já não fazes nada, tens que arranjar uma namorada. E ele comecei a namorar ontem. E eu, foi ele para mim, comecei a namorar ontem. Estás a brigar. E eu para ele, está bem. Caralças, caralho. Foi ao bolso buscar o telemóvel e mostrou as mensagens dela da noite anterior. Que giro. E eu, olha que coincidência. Foi o primeiro dia também, foi bem em dezembro de 2007, ou novembro. Foi por aí. Foi o primeiro dia também que eu revelei lá na faculdade que também namorava, mas eu já há meio ano ou quase. E ficaram todos aí, namorado. Quando eu disse a idade dela, é que não. Ai não, não pode ter sido em 2007, se ela tinha 15. Bem, não entrei. Um amigo meu, pela net, à noite, mostrou-me logo. Ela tem apenas 15 anos de idade. Mas o amor que eu disse, sinto agora, é amor de verdade. Como é que chama aí? Não interessa. Para a semana eu faço nova emenda e com isso e digo o nome do. Ela tem 15 anos de idade. Não sabes? Sabes tudo, esta não sabes. Está bem. Portanto, faz-me recordar isso. Namorados, faculdades, amigos, quando eu falava no Messenger com as pessoas e tal. E pronto, e respondo aqui aos 17. Eu, para mim, 17 menos 2. Na minha terra dá 15. Por isso, vamos aos 15. Quando a criança deixar de brincar aqui com o pandeireta. Se faz lembrar o Safri do Wolf. Oscar, vamos lá embora! Na hora, mas ela falou sem demora. Ora, estamos de volta! Amadeu Mota! Amadeu Mota! O cantor! Espero que tenhas a emoção. Amadeu Mota! Ela tem apenas 15 anos de idade. Anda a dar motinho. Tenho uma coisa para te contar. Conta lá. Sabes que o governo do teu amigo, tu tanto criticaste o Sócrates, mas no outro dia houve uma conversa entre dois homens em que um diz ao outro: pá, esse governo do Sócrates, o antigo governo de Sócrates, era uma mais-valia para o país. E o outro: a sério? E ele: era. Mais-valia em todos para o... Entendeste? Anda lá, fala aí do Sócrates. Mas era que o Sócrates não era o único, mas isso assim... Não sou o único. Anda lá, fala aí que eu vou tocar, não sou o único. Ah, tá bem. Então, próxima música... Olha, é engraçado. É engraçado perceber a sair da ligação. Por acaso, é verdade. Pois. Não, sabes o quê? Tu estás a ver a música que eu escolhi, o Quem é Quem? Quem é Quem? É como se chama a música. Ah, é? Ah, não, desculpa, Singer é Saber. É isso, Quem é Quem é o nome do álbum. Sabes como é que se chama? Sabes esta música? Há uma altura em que ele diz: senhor engenheiro, dê-me um pouco de atenção, porque esta música foi feita na altura do Sócrates. Ah, já sei, pois. Se passava na rádio, não tenho nunca, até fiquei chocado quando disse. Não, foi na Renascença. Passou? Passou. Com palavrão e tudo? Sim. Tô. Ai, que espetáculo. Estava à porta da casa do São Duarte. Mas acho muito bem. Acho muito bem. Eu escolhi esta música porque... porque, sabes, de facto a parte do Sr. Gino aqui já pode não se adequar. Mas a verdade é que... este... ou seja, o estado em que estamos... como é que eu posso explicar? Eu estou a tentar... é mais fácil tudo assim. Fala, pá! Tu faz muito tempo com as coisas musicais, pá! Tá bem, mas pronto. Estou a tentar falar. Eu acabo por me concentrar nas duas coisas e eu acabo por não concentrar em nada. Mas pronto, vamos lá ver então. Esta música, pronto. Ela é uma música que fala um bocadinho de... Ela tem muita revolta, tem. Escolhi esta música porque, primeiro, eu acho que é uma música interessante do ponto de vista dos objetivos dos Estudos de Budapeste. Quando os Estudos de Budapeste surgiram, eles eram intitulados como Grupo de Música de Intervenção. Em certa parte, esta é uma música de intervenção. Porque é uma música, no fundo, que, não apelando a nada, é uma música que fala das injustiças do governo para com o povo, não é? Aqui a referência é o Sr. Engenheiro. Bem, eles disseram que não era nada disto, mas a verdade é que é a mesma coisa. Esta música foi lançada, foi gravada e foi lançada no tempo do Sócrates, que era engenheiro. Quer dizer, dizem que sim, eu acho que não, mas pronto, está bem. Mas enfim, e portanto, digamos que este tema, no fundo, há uma altura em que ele diz: Sr. Engenheiro, preste um pouco de... aliás, dê-me um pouco de atenção. É assim, normalmente o engenheiro é todo o panorama político português que está a fazer conta que o povo não existe. Então, o povo é apenas uma fonte de rendimento. Não importa as pessoas, é uma fonte de rendimento só. Só isso, mais nada. É assim, eu, para ser muito franco, já por muitas vezes fui vítima das injustiças de com muita gente, não é? Esta semana fui ao cinema, passado 2 anos e tal. E fui com o meu pai. O meu pai já não ia há 13. Fomos ver um filme de 3 anos, lembrei-me quando compraste os óculos. Estás a rir, não foi? Foi, é verdade. E antes de começar o filme, o meu pai, foi a primeira vez que o meu pai viu um filme de 3D. Eu também só fui a segunda. Ele olhar para os óculos e eu olhar e lembrei-me. A melhor coisa, a melhor história que eu tenho disto é do o Carlos, quando foi ao cinema, teve que comprar os óculos. Olha, mas eu só ri. Teve que comprar os óculos. Mas é verdade. Mas é verdade. Foste vítima das injustiças? Sim, fui-me vítima. Aliás, ainda hoje acaba por ser, não é? Nós estamos num país em que, dizem que é bom ter um curso universitário. Dois, E eu só tenho frequência, mas já tenho excesso de habilitações. Terceiro, também não... Pronto, já 12º ano. Pronto, alguns... Eles agora estão a arranjar uma forma muito gira para despistar as pessoas. Que é... Pelo menos eu já passei por essa experiência. Colocam mínimo 12º ano. Claro, ora, se tudo na sua boa fé é mínimo. Ah, mas eu tenho mais alguma coisa. Pois, mas nós só queremos o 12º ano. Pronto. Ou então também, por não ver. Há tempos falei com uma pessoa que até me disse... pronto. Ah, porque de facto isto agora está mal e agora... Antes as empresas ainda se sentiam incentivadas em empregar pessoas portadoras de deficiência. Várias, não importa qual, embora no meu caso é a visão, como já não é segredo nenhum. Mas pronto. E a pessoa que falou comigo disse, mas isso era tempo. Isso era tempo, porque agora já acabou e cada vez vai haver menos pessoas com deficiência de serem empregadas. E depois é que eu percebi... A pessoa também não via. Embora está empregada, pronto, está numa instituição pública, mas... mas pronto, enfim, ou seja... depois há de facto muitos motivos que me fazem sentir cada vez mais injustiçado pela... Eu já não digo pela sociedade. A sociedade, no fundo, está um efeito bola de neve. É preciso de alguém que pare isto, mas pronto. Mas tudo começa. Quem lançou esta bola e quem pode parar esta bola de neve é o governo. Não importa qual, algum deles, qualquer governo pode fazê-lo. Basta que faça uma coisa que ninguém faz. Quer ser sincero. Ah, e já agora preocupar-se um bocadinho com as pessoas. Não fingir. Bem, nós somos 10 milhões, ora quanto é que isto rende por cabeça? Vamos lá ver. Não é? O rendimento per capita é isso, por cabeça, não é? Portanto, vamos lá ver. Vamos lá ver quanto é que esta cabeça rende. E é assim. É assim que as coisas funcionam. Pronto. E pronto, eu escolhi esta música como grito de revolta, porque de facto é uma situação que eu não confesso que não consigo perceber esta situação. Confesso que não consigo perceber como é que chegamos até este ponto. Sei que ainda vamos ficar piores. Mas. E vamos porque. Enfim, porque esta falta de honestidade vai continuar. Não é? Vocês, pela lógica, já estão a ver. Nós vamos chegar a uma situação igual à Grécia. E sabem porquê que vamos chegar a uma situação igual à Grécia? Eu vou-vos explicar porquê. Porque, na altura em que nós chegamos como a Grécia está hoje, o governo português ainda vai dizer, não, não, mas nós não vamos chegar àquilo que a Grécia chegou. Sabem porquê? Porque, na altura, já a Grécia estará muito pior. Já na altura eles terão que pagar para trabalhar, e se não pagarem para trabalhar, vão presos, e têm que pagar na prisão. E se não pagarem na prisão, lá se arranjar alguma coisa, sei lá. Mas eles têm que pagar para viver, vai ser assim. Nós vamos também vamos chegar a esse ponto, mas ainda não há de ser... Vai ser já depois da Grécia. Enfim, pronto. Ou seja, de facto, são muitas injustiças. E eu acredito que muita gente passe pelo mesmo. Então, são muitas injustiças e por isso eu escolhi esta música. Porque acho que é muita coragem dos chutes e pontapés cantarem, ainda para mais com o palavrão que tem lá pelo caminho e a referência ao senhor engenheiro. É um desafio porque nós temos democracia por enquanto. Também já é verdade que no tempo de Sócrates também tivemos menos liberdade de expressão do que agora. Também é verdade. Pronto, se calhar o Sócrates ainda se preocupava com aquilo que eu via. O Passos Coelho já nem isso. Já me passa ao lado. Mas pronto, mas não interessa. Mas agora temos mais liberdade de expressão do que com o Sócrates. Foi um desafio muito grande ele ter lançado esta música. Pronto, vamos ouvir então, sem ir nem beira, a música dos Chutes e Pontapés. É ela que vai fechar a primeira parte do nosso Escolhas Tu, Escolho Eu. E depois voltamos para a segunda escolha do Alhadas.

pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Depois de um intervalo maravilhoso, preparado pelo Amilcar, esta semana foi semana da Storyteller, não foi? Rita. Ontem fez um ano que foi para o ar o coisa. Foi uma quinta-feira, não foi? Por acaso, foi. 4 de novembro. Exato, pois é isso. Ah, as coisas que eu me lembro que horas me disseste. E então, em semana de Storyteller, devo-te dizer que no Storyteller do ano passado, que eu vi e ouvi na terça-feira feriado, 1 de novembro, no mesmo dia em que estive aqui a jatear-te, eu na altura falei num love story no Richard Kleiderman. Eu disse Richard Kleiderman e tu na altura não me corrigiste. Porquê é que na semana passada corrigiste e disseste Kleiderman? Diz lá! Não, explica-me, porque eu quero saber. Não, é que ninguém está a impedir de falar. Não me apercebi, não me apercebi. Não te apercebeste, estavas a olhar para as catrais, estavam lá. Pois claro, era isso, era. Ainda por cima estavas de um lado, assim, numa posição privilegiada onde podias mais coisas. Além disso, a semana passada eu disse que o love story tinha sido Brunas são como não sei o quê. Tinha sido em... não sei o que dia foi que disse. Mas sei que foi... agora sei que foi 30 de setembro, 1 de outubro. É só um pormenorzinho. Quando apresentei aqui um love story, não é? Digo sério. 10 de agosto. Ah, o Zequinha. Eu disse-te mal uma coisa quando estive aqui a cantar músicas para ti. Sim, que eu canto músicas boas. Eu disse que o meu 1, 2, 3, 4. Obrigado. Como é que eu disse 5 storytellers? Primeiro em casa sozinho. Ah, 2 aqui. Pois. O meu terceiro está amiga do Marco. Eu disse que foi a 4 de agosto. Não, foi a 10 de agosto de 2010. Ah, tá bem? É, fica corrigido para tu ficares com Deus. Está bem? Meu! Não fomos aos nomeados, ao bocado? Pois não. Foi, por tua causa. Claro. Au! Vamos a mais 3 categorias. Portanto, até agora, Lady Gaga 3 para mim. Este aqui disse o Adele. A melhor artista ao vivo foi quem? A Gaga. E a melhor artista pop para o Carlos foi a Rihanna. Artista revelação de 2011. Fui eu. Bruno Mars, Far East Movement, Jessie G, LMFAO, Wiz Khalifa. Para mim é o Bruno Mars, que é o único que eu conheço. Não, eu conheço os outros, quer dizer, se eu não conheço a ela, mas para mim é o Bruno Mars. Bruno Mars. Muito bem, aqui também. Não há lá, não é Lady Gaga. Melhor... melhor artista hip-hop. Eminem, Jay-Z e Kanye West. Os dois juntos. Ah, pois. Lil Wayne, Pitbull, Snoop Dogg. Tu votas no Pitbull, pois claro. Claro, claro. Desse artista de originais. Exatamente. Eu voto no Eminem, pois claro. Eu acho que o Eminem já foi tempo. Eu acho que eu vou para o Lil Wayne. Mais para o Lil Wayne, muito bem. Já ganhou Grammys. Rapper multi-platinado. Começou a carreira ainda antes da adolescência. Sabias? Sabes que a minha irmã também é platina? Porquê? Chama-se platina? Não. Então. Quando teve o acidente, teve com a platina. Melhor grupo de rock. Ainda hoje tem. É a platina. Coldplay. Foo Fighters. Quero-me subir, desculpa. Pois, estás a falar... rock, não é? Melhor grupo rock. Coldplay. Ah. Foo Fighters. Kings of Leon. Linkin Park. E Red Hot Chili Peppers. Para mim são os Red Hot. Para mim são os Coldplay. Muito bem. Vamos ao melhor vídeo. Aí tu podes opinar bem. Aí posso. Melhor vídeo 2011. Adele. Rolling the Deep. Que é lindo. Por acaso é um vídeo fantástico. Beastie Boys Make Some Noise. Beyoncé Run the World. Justice Civilization. Lady Gaga Born This Way. Por acaso vou para a Aviança. Também eu. Por acaso, desta vez não vou para a Germanota. Acho o vídeo bem feito, com muita pinta, muita coisa. Melhor grupo alternativo. Não, já disse muitos. Agora vamos não, a mim. Ser. Não, porque depois ainda tenho mais duas intervenções. Porque está, sabes que eu não sei, eu acho que o vídeo dela está assim muito, com muito movimento da Aviança. Foi o que eu disse. Estás a copiar-me? Não, tu disseste muito pimba. Não, eu disse movimento, não sei, o vídeo não, não, não, para lá, eu disse vídeo com movimento. Disseste muito pimba, não foi coisa. Muito pimba, eu disse muito pimba. Disseste. Ah, bom, para estragar o esquema, em vez de ser 6 músicas portuguesas hoje, agora vou escolher uma estrangeira. Ficam 5 portuguesas e uma estrangeira. Era eu da tua turma, no 10º ano. Ei, há tantos anos, já foi para ainda na segunda. Não, 1906. E estávamos nós. Numa aula de geografia, tu tinhas geografia? Tinha. Estávamos numa aula de geografia, tinha geografia. Estávamos a turma. Sim, mas tinha. Estava eu com o teu primo, a francesa, e a Jocá. Ah, que saudade. Estávamos quatro, nós chegou que éramos quatro. E não sei se o outro também estava, o outro rapaz, a turma. E então estávamos a falar sobre os conselhos de Portugal. Estávamos em Gaia. As freguesias de Gaia, acho eu. Era uma coisa assim. Iam lá pelo meio, um trabalho, era um trabalho de grupo. O teu trabalho de grupo, era conversar sobre tudo menos a matéria. Mas estávamos lá no meio do trabalho de grupo. E porquê é que estávamos a falar de um primo meu, que foi para Londres. E não sei porquê, fomos buscar essa música. E eu disse à Jocá. E olha, o meu primo que tu conheces, que ela também conhecia. Aliás, todos ali os conheciam, a francesa também e o teu primo também. O meu primo canta essa música assim: Wake up! Vem-me buscar as sapatilhas! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, não estou sabendo. Então, e a pessoa reparou. A Jocá. Parece que não estou a ver a minha frente e a olhar para mim: Vai-me buscar as sapatilhas! Sabes que música que é? The System of the Down. Acho que é 99. Se não for a 2000, uma coisa assim. Acho que é 99. Chama-se Shop Suey. E então faz-me recordar os meus tempos do secundário, o meu primo que está em Londres, e essa maneira dele cantar que eu ainda hoje não percebo. Eu só percebo. Wake up! What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? You want to? What's up? What's up? What's up? You want to? Não sabes música, é? I don't think you trust in my... Self-Rushing Suicide. Conhece ou não? Conhece, vais ouvir agora. Pronto. E então, para recordar... Isto é assim. Eu tenho a teoria. Cada um canta uma música como lhe apetece. Na verdade. Há uma letra. Depois cada um canta como quiser. Na verdade. Olha, está feito muito. E por isso o meu primo na altura, como não percebia... Pronto, cantava o que eu percebia. Oi, cap. Vem-me buscar as sapatilhas. Onde estou quase que chato? Onde estou quase que chato? Está bem? Vamos a ver, pá. Essas corações familiares aí do secundário e da nossa turma e tal. O Suíça não afadá, um chão sui. Pode ser. Agora diz só uma coisa. Tu já tens escolha para a minha terceira música ou não? Tenho. Ah. Tenho tudo, pá. Senão agora ia tocar aqui as multas. Mas está bem. Tenho tudo. Está bem. Vamos embora. Vamos embora então. Não gosto de ir. Deserve to die. Wake up! Wake up! Grab my shit! afraid to suicide. I cry when angels deserve to die. And my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. E última música, na minha, claro. Enquanto vamos ouvindo a bateria do nosso estúdio. Vá, sobe aí, DJ! Ah, não é DJ, é o baterista! Pronto. Não, exatamente, é isso. Vamos lá. Terceira música. Uma gaivota voada, voada. Obrigado. Filha da curta, nunca mais se cansava. Obrigado. Eu sei tocar isso, que chamar para tocar. Vamos lá. É que eu já não me lembrava. Obrigado. Terceira música. Ermelinda Duarte. Sabes que eu, por acaso, ainda com o risco de começar a isto aqui na emissão, de lhe chamar Ermelinda Vitória. Porquê é que vais chamar Ermelinda Vitória? Porque havia uma fadista que era Ermelinda Vitória. Olha, aqui não há melhor fadista, devia haver. Melhor best fado performance. Yeah. Amália Fernando Maurício ou... Sabes aquela história do... do fado ser candidato a Património da Humanidade? O fado e o mariachi. E então o fado está numa das sete que está na posição cimeira. Pronto. Melhor grupo alternativo: Arcade Fire, Arctic Monkeys, My Chemical Romance, The Strokes e 30 Seconds to Mars. Para mim são os 30 Seconds to Mars, mas vão ganhar os Arcade Fire. Para mim também são os 30 Seconds. Sabes quem é que vão ganhar os Arcade Fire? Porquê? Porque este mês, quando foi aquela coisa, este ano, aliás, quando foi aquela coisa da revolta na Inglaterra, eles perderam tudo. Com um prémio de consolação, vão ter isso, vai ser. Ah, pois. Melhor World Stage. World Stage acho que é um concerto específico da MTV, que eles têm um palco que vai espalhando por todo o mundo. Será que é Selena Gomez que vai apresentar amanhã? É que eu estou a ver aqui muitas vezes a fotografia, dá-me lá. Ei, foda-se. Selena Gomez tem quê? 18 anos? Namorada do Justin. Eles ainda namoram? Acho que sim, por jeito. A Selena Gomez vai apresentar um... Bem, está bem. Bom, melhor World Stage, Arcade Fire, Black Eyed Peas, Didi Dirty Money, Henrique Iglesias e Kings of Leon. O Didi Dirty Money é o Puff Daddy, que agora é Son Diddy Combs, ou caras. Bom, para mim pode ser... não sei. Esta fico na abstenção com o meu PS. Eu vou pelo Henrique Iglesias, já que tem alguém, vou pelo Henrique Iglesias. Tens de ir para alguém? Então pronto, eu vou... Todos menos os Black Eyed Peas, está bem? Melhor artista push. Que é isto? É quando alguém puxa muito e... Alexis Jordan, Big Time Rush, Bruno Mars, Faris Movement, Jesse G, KTV, LMFAO, Neon Trees, The Office London, Wiz Khalifa, foi nunca mais acabam. Para mim é Bruno Mars. Para mim é Alexis Jordan ou... Disseste mais? Big Time Rush, Bruno Mars, Faris Movement, Jesse G, KTV, LMFAO... KTB. Ou Alexis Jordan ou a KTB. A britânica, a KTB, sabias? Nomeados. Ah, temos que fazer. Não, no fim. Melhor faz. Quais são os melhores faz? Maiores. São do Justin Bieber, da Lady Gaga, do Paramore, Selena Gomez ou dos 30 Seconds to Mars. Lady Gaga. Só passando quando eu vou para o Justin Bieber, embora acho que é para a Lady Gaga, mas para não sermos os dois iguais. Ela movimenta tudo. Até porque podes fazer igual. Melhor artista global. Abdel Fattah Grini, Big Bang, Britney Spears. Ah, vou escolher a próxima. Posso dizer? Britney Spears, próxima nomeada. Lena! Espetacular! Restart! Estás a ver? Como é que é Lena? É Lena, pá! 19 anos, já tem 19. Ela tinha 18 quando ganhou no ano passado. Sei lá. Eu não sei como é que ela ganhou no ano passado. Para mim é Lena. Está feito. Para mim é Britney Spears. Pô, já não lembro da música. Do set online. Ah. I know everything I'm blue. I know everything I'm blue. I rather everything I'm blue. I know to see not to die. Love, oh love. I feel like you, cause I think I'm gonna about your love, like I said, I'm linda, feeling like you, cause I'm linda, oh love, thinking about your love, fala sobre Irmelinda. Vamos ficar livres depois de falar do ar, pum, pum. Vou falar de Irmelinda com este ritmo que podia ser da gaivota. Uma gaivota voava, voava. Filha da mãe, nunca mais cansava. Xé, mano! Os gaivota que voava e voava. Qualquer coisa não se cansava de voar. Como ela! Eu sou livre! Eu sou livre! Estar calado. Vais explicar porque é que escolhes ou é preciso... Ah, então vai. Vamos ver se eu sei. Eu escolho. Eu digo. Então. Que giro. Então, o motivo porque eu escolhi esta música é este. Senhores passageiros. Não é? Não, falta outro. Dum, dum, dum, dum. Senhores passageiros, vai na entrada na linha número 2 do comboio plataforma com destino a Porto Campanhã. Não efetua paragens em Silvão, Lincoln e Brões. Stardust. Este som chama-se Stardust. Stardust é o nome do grupo. Music sounds better with you. Lembras? Love's night, bringing but together and I can't so good, baby. Pum, pum. Não te lembras? Music sounds better. Isto está de 99. É deles? É dos Stardust. Não sabia. Está bom. Fala. Pronto. Estava a tentar imitar o som. Pronto. Então dizia eu... Que fixe. Sabes o que é que me faz lembrar isso? Que? É que faz lembrar. Vou lembrar daquela música, daquela do... Vamos lá, Irmelinda, pá. Pronto, Irmelinda. Diz eu então que Irmelinda... eu escolhi esta música... É assim, eu acho que de facto... Pronto, assim está melhor. Para dizer, estimados ouvintes, que a música que escolhi reporta-nos... Mas pés microfone. Reporta-nos ao ano de 1974. Não sei se a música foi gravada neste ano ou não, mas a verdade é que 74 é um ano muito especial para Portugal. É o ano em que somos livres, ou passamos a ser livres. E eu escolhi esta música, bom, ela a mim diz muito, é uma melodia muito bonita, para me reportar às minhas aulas de história, em que eu às vezes adormecia. E a professora me acordava: Carlos, qual foi a última coisa que tu estavas a dormir? E eu: não, professora. E ela: então, mas o que é que eu acabei de dizer? Professora, então disse que o Império Turco conquistou a parte oriental de Roma no século XV, e diz ela: pois, mas isso já foi há meia hora atrás. Eu: ah, professora, mas eu não tenho culpa de não gostar de história. Eu era uma pessoa muito simpática, aliás, era um aluno muito, muito... Pronto, vá. Por mais de que uma vez me disseram: oh, Carlos, a tua professora está muito triste contigo. Não importa qual, eram várias. A tua professora está triste contigo. Mas pronto, vá, ao menos entristeciam-se comigo. Podia passar indiferente, não é? Foi com essa tristeza dos meus professores que eu cresci. E aprendi que não posso fazer mal às pessoas. Bom, mas aquilo que eu queria dizer não era bem isto. Hoje já não dizes isso, em relação à história. Pois não. Pois não. Hoje até gostava de encontrar a professora Maria Antónia Monterroso Rosas, escritora do livro O Tempo da História. Mas, voltando àquilo que eu ia dizer, esta música serve mais para os ouvintes do que para mim. Reflectai, ouvintes, sobre a liberdade. O que é a liberdade? Reflectai e pensai que somos livres. Porquê tantas vezes aprisionarmos dentro de nós próprios? Porquê tantas vezes aprisionarmos aos conceitos que já estão criados há séculos? E depois, não nos esqueçamos de que somos livres e de que nos podemos manifestar. Em 74 foram os militares, em 2011 poderemos ser nós. Não diria fazer cair o governo, mas até porque o governo só lá estava porque vocês o elegeram. Vocês, porque eu não votei neles, portanto, estou com a coisa tranquila. Mas dizia eu que podem mudar parando o país, por exemplo. Não fazer manifestações de faz de conta, não é? Mas por exemplo, dizendo que chega de facto e que as coisas têm que mudar. Nós somos livres para o fazer. Porquê fingirmos que ainda estamos numa ditadura? Ou porquê termos esta atitude tão passiva? Não fazermos nada? Eu sei que 76% dos portugueses estão bem, ou mais ou menos bem, porque mais explorados, menos explorados, ainda têm emprego. Nem são 76, são 86. Ainda têm emprego. Mas, vão lá, vamos todos puxar um bocadinho por quem não tem. Não é? E é isso, somos livres. E esta é uma música bonita. Já viram o sentimento com que eles cantam isto? Porquê é que nós não continuamos esta onda de liberdade? Porquê é que nós não continuamos esta onda de justiça? Porquê é que nos deixamos morrer neste marasmo? No tempo. Porquê? Pode ser que esta música avive memórias e sentimentos, emoções e a determinação que perdemos nas ondas do mar. O mesmo que nos fez nascer. Despeço-me com as minhas escolhas. Com Somos Livres. Uma música de 1970 e qualquer coisa, a partir daí 4. É por aí. A voz de... Ai, pois, é fácil dizer que somos livres. Pois, somos livres é porque já somos, não é? Bem visto. Portanto, uma música que pode ser que sirva para os estimados ouvintes se esquecerem... Aliás, se lembrarem, peço desculpa, de que nós somos livres. E de que podemos, de facto, fazer coisas diferentes. Não apenas ficar a lamentar-nos da situação. E dizer: está assim por todo o mundo. Vamos à música, então. Somos Livres. E a voz de Ermelinda Duarte. Arte. Estava eu, tranquilo, tudo escuro, no meu quarto, e lembrei-me. O quadro da música! Sabe o que é? Vamos voltar a férias até esquecer o resto. E olha, lixei-me. Lixei-me não, porque eu fiz rápido e ele ficou lá ao fim da tarde. Mas esqueci mesmo do quadro, esqueci-me. E agora? Vais bater? Bate-me. Sabes com quem é que fechou? Com a Britney. Ah, e com a Madonna. Me Against the Music. Então tinha o ano. Vamos no VH1. 2003. Muito bem. Então tem Covid, hein? Foi no mesmo ano em que elas, as duas e a Cristina andaram aos lamelões. Ah, pois. E então eu fechei com a Me Against the Music. Gostaste? A Cristina também. A Cristina foram as três, foi tudo. Sabes que elas são assim, mas para as outras. Eu até compreendi que a Britney e a Cristina, mas a Madonna, credo. A Madonna é que foi a única que deu nas duas. Pelo menos o que eu me lembro. Foi a Madonna na Britney e depois a Madonna na Cristina. Está bem, mas era mais fixe só a Cristina e a Britney. Mas sabes que a Madonna é que foi a Madonna. Sabes, mas Madonna, por que é que ela fez aquilo? Porquê? Deu resultado, não deu. Vendeu, era o que ela queria. E depois quando saiu Me Against the Music ainda já vinham mais embaladas para o sucesso as duas juntas. A princesa e a rainha da pop. Princesa da pop. Continua. Já foi. Se a Britney é a princesa da pop, a Gaga é a quê? É duquesa. Olá. Ah, sou eu, pois. Não estava a ver. Olha, bom. Ah, antes da música, eu vou-te contar uma coisa. Duas. Sabes onde é que eu fui? É, tu sabes, mas os ouvintes não sabem. Eu tive uma estreia no último dia, 1, 2, 3, 4. Outra quinta-feira foi aqui, 27 de outubro? Foi. Eu desde 2006, mais concretamente no dia 18 de março de 2006, comecei a ouvir um programa que até hoje, não vou dizer que eu sou das semanas, mas que eu ouço regularmente. É da Antena 1, chamado Viva a Música, em que todas as quintas-feiras, às 3 da tarde, no teatro... Eu até pensei que fosse Antena 1. É, 2006. Teatro da Luz, em Lisboa, acolhe todas as semanas, à quinta-feira, às 3 da tarde, um artista português, um grupo, sempre música portuguesa, rádio em direto, é a única que faz isso. Concertos ao vivo, em direto, para a rádio. A entrada é de Borla, e eu fui lá, passado quase 6 anos de ter começado a ouvir aquele programa... fui lá ver ao vivo, fui em Lisboa assistir, estava a chover de caraças, mas não faz mal. O comboio chegou com 50 minutos de atraso, mas não faz mal. E no regresso com 45, mas não faz mal. É o peixe de tempo, não é? A culpa é de Sócrates. Os comboios todos atrasados. Não sei. Exato. Fui ver o Miguel Gisas, conheces? Artista novo. Conheço. Fui assistir um concerto dele. É bom o homem. Além disso, no outro dia... Comentarem-se um bocadinho... Hã? É bom o homem. E yeah. É... Não achas? Diz lá se não achas que é um pão. E então, no outro dia, num táxi, estava uma rapariga... O táxi estava a passar por zona à noite. Estava assim a passar por zonas mais... mete isso mais bem, já briga, mas não vai. Estava a passar por zonas mais obscuras, estás a entender? Com meninas, a pedir boleia, na esquina. E uma miúda pai de 5 ou 6 anos... Oh, mãe, que são aquelas meninas? E aquelas... Mãe, as meninas estão à espera de boleia dos seus maridos, que é para irem para casa. E o taxista? Oh, senhora, diga a verdade à sua filha. Aquelas meninas são prostitutas, estão à espera. Estás a rir? Continua. Estão à espera que os homens passam, que pagam dinheiro para irem para a cama com elas. Elas vão para a cama com eles e eles pagam por isso. Digam lá, são prostitutas. E a mãe com uma cara cada vez mais... Como quando começou a perceber que o taxista ia falar, começou a ficar com uma cara mais fechada. Depois, quando percebeu e ela explicar mesmo tudo, ficou... E a filha continuou com as perguntas. Oh, mãe! E aquelas meninas que também têm filhos? E a mãe... Claro que tem. De onde é que achas que os taxistas nascem? Muito bom. Mas isso aconteceu mesmo? Não, vai, Isso, cara, até aconteceu, mas a gente não sabe. Ah, caraças. É que é fixe. Vamos às duas últimas categorias, pelo menos as que estão aqui, das principais. Falta aqui o melhor artista europeu, que devia ser o principal, mas também. Best Female and the nominees are... A melhor artista feminina. Adele. Canta um bocado... vamos fazer uma coisa a sério. Eu canto um bocado da música. Eu digo o nome e tu cantas um bocadinho da música. Best Female and the nominees are... Adele. Mais alto isso. Ah, eu tenho que fazer público. Beyoncé. Beyoncé! Não está a olhar, não. Beyoncé! Problemas técnicos. Technical problems here in Belfast. Jennifer Lopez. Katy Perry. And Lady Gaga. I'm in love with you. Sasha, the other part. Do da, fa normal, fa natural. Judas, caga. Sexo agora tem. Sexo. Sexo agora, melhor artista masculino. Best male. And the nominees are. Bruno Mars. Ah, tens de dizer quem vai ganhar da melhor artista feminina. Para mim é Gaga. É Beyoncé. Para mim é Beyoncé. Não é Jennifer? Não, para mim é Beyoncé. Não é Britney? Não. Foda-se. Mas de longe, para mim é Beyoncé. Não é Britney? Tu já ouviste o One Plus One? Não sei. Acho que não. Que é grande música. Não é grande. É bem, é 3 minutos e meio. E essa, Best Thing I Ever. Embora eu acho que ela se arrisca a perder por causa desta última música. Por causa da Lady Gaga, obviamente. Não, bom. Ela esta última música. Não acho que é. Como é que a Shakira não aparece? Ela não lançou nenhum álbum este ano. Não. Então é por causa disso. Best Male. Bruno Mars. David Guetta. E esse é que eu quero. Passa à frente. Eminem. Aí já também. Justin Bieber. Kanye West. Quem ganha? Para mim é Eminem. Para mim é Justin Bieber. Justin Bieber. Ah, não, para mim é Bruno Mars. Bruno Mars, está bem. Olha, eu sei que eu votava para o melhor vídeo, mas não está no, nos nomeados. Porque ele aparece com os macacos. É um Lazy Song. Conheces? Do Bruno Mars, de Canção do Preguiçoso. É essa? O vídeo está bom. Gostei. Já falei sobre a minha escolha? Não. Não. Não. O Somos Livres faz-me recordar o único concerto que eu dei assim em grupo. E que tu foste assistir. Não foste? Foste. No dia do meu 84º aniversário. Em 2009. Tu ficaste lá até ao fim, não? Não. Não. É que o Somos Livres foi a música que fechou o concerto. Sabias? Queres saber? Então, o Somos Livres, como faz recordar o coisa? Dentro, não muito estilo, porque vamos ouvir mais rock, mais tchum. Mas dentro do conteúdo e dentro também desse contexto do tal concerto, o Somos Livres Show e a música que abriu é também uma música de resistência. E temos de estar todos a olhar o céu. Estás a perceber? Como já passou aqui a resistência, vamos ouvir hoje a versão original. Os Juntos e Pontapés. Isto é engraçado. A música dos Juntos não responde com os Juntos. Agora vou responder com os Juntos. Entendes? Não, mas tem lógica, quer dentro do contexto do conteúdo, quer em relação ao tal concerto. Uma fecha, a outra abre. Abre e fecha. Abre e fecha. Vamos ouvir os Juntos e Pontapés. Não sou o único. Como eu já expliquei aqui logo na primeira emissão em que eu tive prioridade, portanto foi a minha primeira escolha de todas, no dia 12 de outubro de 2010, o Não Sou o Único dos Resistência, que era a versão que eu tocava. Agora, já, até porque já ouvimos tudo outra vez hoje, vamos outra vez aos homens. E o Não Sou o Único é essa história que tu disseste. É isso. Da resistência. Olhar o céu. Não estou sozinho. Vamos todos juntar. Está bem? Está bem. No que me diz respeito, foi a primeira música que eu aprendi a tocar. Foi a primeira música que eu cantei em palco. Foi a primeira. Que é isso? Parecia-me. Na emissão 58. Pois é, esta é 58. Sim, que tem? Não tínhamos ido até aqui. Estão a dizer agora? Pois. Mas vai, eu coraças. É a emissão 58. Começamos por escutar Capitães de Areia e quê? Os Capitães da Areia com 17 anos. Amadeu Mota e ela tem apenas 15 anos, vamos pegar assim. Depois seguiu-se o Chutes e Pontapés, Senhora na Beira. Depois ouvimos Season of Adam, Chop Suey. Escutamos ainda a Irmelinda Duarte, Somos Livres. E vamos fechar com Chutes para Bebés, com Não Sou o Único. Música de 1987, se não me engano. É de 87. Já é de 87, acho eu. A mula da cooperativa deu dois coices no telhado. Oh, és tão linda. Eu não acho nada. Deu dois coices no telhado. Por causa do Zé da Nega, eu e Miu cantava. Por causa do Zé da Nega, não saber cantar o fado. Oh, és tão linda. Ai, que disparate. Por não saber cantar o fado. Lembras o início, eu falo mesmo. Era com isso. Oh, eras tu a fazer, não era? Eu sempre pensei que fosse tu que fizesse. Não eras tu a fazer. Era igualzinho a isso, não eras tu a fazer aquilo. Não. Parecia. Vamos embora. Vamos embora. Foi ao lado. Canta aí, vamos cantar os parabéns para o Primo Zó, com que já ouvimos aqui duas coisas dele. Não, três. Duas e meia. Duas sozinho e uma comigo. Parabéns! Quando eu tomo. Não, quero começar lá tu a cantar. Canta lá tu o acordo. Mas diga-me tudo, mas diga-me. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pois é dia de festa, festa. Cantam a nossas almas, almas. Para o menino Primo dos Olhos, por uma salva de palmas. Diz lá, caros ouvintes, espero que tenham uma boa semana e estejam atentos às novidades dos três canais dentro do web, e voltamos no dia 12 de novembro. É verdade, visitem a nossa grelha de programação, porque vamos ter, porque aliás, já temos lá novidades. Os colhos que escolheu por acaso não altera, mas há muita coisa que altera mesmo à semana. Então ao fim de semana também, aliás, já amanhã estreia o compacto Rapidinhas na Brasa. Uhum. Pois é verdade. Portanto, ouvintes, fiquem atentos à nossa grelha de programação. Ah! E aguardem, porque brevemente poderemos ter mais novidades. Novidades? É verdade. Está bem. Novidades e oito dados, sim. Novidades, ouvintes. Pois, está bem. Novidades. Eu estou a perceber-se, sim. Novidades, porque pode ser tipo... Está a saber, eu posso chegar tipo amanhã... Pessoal, tenho nove coisas novas para vos dizer. Bem, nove coisas novas dá novidades, na verdade. Ah, vá. Lembrei-me outra vez do óculos 3G. Duas pessoas para ir ao cinema de tarde para ver um filme 3G. Gasta mais de 3 contos. Fogo. Mais de 3, sim, mais de 3 contos. Mais de 15 euros. Sem descontos nem nada, são 15 euros e pouco. Vais-me desculpar, mas também isto não é nenhum palavrão para ser isto. É a moeda única. Com esta palhaçada vamos embora, está bem? Vamos lá embora. Era desde que eu disse nada, era disse nada. Voltamos no dia 12 para cantarmos mais umas palhaçadazinhas. Vamos lá então. Aonde? Embora. Fazer o quê? Amanhã vamos a Belfast. Vamos lá, vamos a Belfast. A Irlanda do Norte é um sítio um bocado esquisito para acolher o MTV Music Award, não é? Se esse certame já foi em Lisboa, pode ser em qualquer sítio. Vamos embora. Mas Lisboa não tem nada a ver com Belfast. Claro, Belfast é muito melhor. Já foste a Belfast? Ah, então quando fores, diz-me que eu vou contigo. Mas Lisboa é Lisboa. Quem diz? Digo eu. Já foste a Belfast? Não. Então quando fores? Ah, mas Lisboa é leva. Portugal. Lisboa é Portugal. Que horas são? Onde é? Por acaso é. Leva-me contigo. Aonde? Para dançar na praia. Gosto de frio. Oh. Bem, a gente... Essa música de como ontem. A gente é da polícia. A gente encontra-se por aí. Tens aqui os nossos contadores jeitosos. É pena não funcionar. Eu sei. A gente encontra-se por aí. Fiquem com os chutes e pontapés. Música... É 87, isto? Acho que é. Acho que sim. Não sou... Mas se não for, é por aí. Não sou o único e... Pois não, estás comigo, só nós somos dois. Não sou... Ai, não era. Não sou o único. Está bem? Está bem. Palavra da salvação. Não parou? Agora sim, vamos outra vez. Take it away. Palavra da salvação. Não é isso. Palavra da salvação.